Daqui a pouco, Romeu, Romeu Golf, 1895, 1208, Romeu, Romeu Golf, grata. Força aérea, 805, mais 10. A gente mantém o hotel e aguarde. Daqui a pouco. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, para tratar da decolagem, suba a via, sai da Puca para nível 230. Daqui a pouco, autorizado 230, Romeu, Romeu Golf, grata. Roger, stand by. Right. Necessitação, eu sabia chegar da bomba para 4 mil pés, existe uma 0 no 5. O Força Aero 505, confirma suas intenções? Fala da interseção ou forçar o 505? Sente após a rolagem do P3, alinha e mantém pista no zero. Sente após a rolagem, alinha e mantém. Do 2591, prepare o saída coral e a guarda de cópia. Cadê o coral, guarda? Vento 07, decolou 08, curva esquerda, ingresso na perna do vento 90, aguardando instruções. Esquerda, perna do vento, no meu pé, aguardando instruções 07. Aeroporto 505, autorizado decolagem 1-0, vento 140 graus, 89. Aeroporto 505, decolagem. 6919, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0. Barra meu tamanho de braço, desceu. Tipo de equipamento, código alocado e pessoas a bordo. Olimpo 07, vai manter em espera no setor com curva pela direita, aguardando instruções. Vai manter o setor norte com curva pela direita, meu país, Olimpo 07. Era 8505 fora do solo ao 1-0, curve à direita para ingressar no litoral, já aguardando para transferência do controle. Silêncio, curva à direita para 08505. Nono 66 na escuta. Tu, 6919. Vento 1440 graus com 99, autorizado de decolagem 1-0. Livre de decolagem 1-0, 1-6919. Serra Bravo Vitor Tango, via Gulf 677, nível 160, saída coral. Decolada pistão 1-0, faz decolagem curva direita. Transponder 5057, controle 120, decimal 8. Dado visão no 60, na terceira coral, coronel da 10, com curva direita. Pessoal, será alocado 5057, acessando do controle 12008, no azul 2590. Liga 591, quanto de metro correto, chama pronto, ponte 3. Chama pronto, 2590. O Olimpo 07 ingressa na perna do vento, aguardando para girar a base, informa um gol a 5 milhas aproximadamente da 1-0. Azul 6919, decolou o no controle no 208. 208, boa. Ultra área 8. Bravo 505, prossegue com o Radaxé, controle 120 decimal 8. Controle 120 com o Radaxé, desplaça. Voo 1966, autorizado voo do pista 0, Bravo 140 graus com 89. Teve pouso 90, voo 1966. 340. Sobe via Dayal 340, 699. Controle Salvador, faixa aérea 8505, farol central. Faixa aérea 8505, mantenha o nome do pé, corredor, etc. Reposta para a escala da barra. 8505. Voo 945, a sua identificação do seu avião chegado a bom para nível 070, dígito 095. Ingressou na tela do vento, 1010, 207. Gente, eu olho para girar a base, 1007. Agora dá 1007. Está a Londina. 8007. Sala 104, livre à direita, 1211. 1211, obrigado. Olimpo 07, autorizado na base, aporte final. Autorizado base, aporte final, 07. Você está com a frente, informa 0. Autorizado, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette pro 08, gol 1966. Porta aérea 8505, confirme se manterá a 107. Meu Romeu Gol, fechando o centro Recife, na sequência 1-2-1-8-5, alterna 1-2-5-1-4-5. Espera o Romeu Gol, 1-2-5-4-5-2-8-5. 1-2-1-8-5, alterna 1-2-5-1-4-5. 1-2-1-8-5, 1-2-5-4-5. Astor 2-0, desce para nível 050. 050, Astor 2-0. Boa noite, 69, seguinte, informação Oscar, autorização Brasília. Boa noite, 69, prepara Arbor Elefa e aguarde a copy. Arbor Elefa. 7, socorro, remeteu ao zona 7, curve à esquerda. Ingresso na perna 200, aguardando instruções. Esquerda, perna 200, aguardando instruções, 07. Estou 20, mais para descer. O Olimpo 07, ingresso na perna do vento, passa um 360 pela direita, reporte interceptando a perna do vento. Descendo na perna do vento, 360 pela direita, reportará interceptando do vento 07. Noite 69, pronto, Corque? Pronto. Noite 69, autorizado Brasília, via Zulu 7, Malva, após segue conforme a rota. Nível 360, saída Arbor, transição Elefão. Decola da pista no zero, após a decolagem, curva à direita. Transpondo em 5074, controle 90. Autorizado nível 360, Zulu 7, até Malva. Decola a pista 10, curva à direita. Saída Arbor, transição Elefa. 5074, transponde 208, controle. Boa noite, Nara. 269, conta de novo correto, chama pronto, pushback para dentro. Mike Bravo, precisamente para nível 080. Mike Bravo, vai na praia de mão para interceptar a chegada, ajuste uma 095. CNR 61143, disparadores no SESI 300 na ILS, upgrade, pistão no zero, reposto estabilizado. 2000 autorizado, aporto para IC, estabilizado, pode passar a posição pelo abaixo de 4000? CNR 61143, autorizado. Pode. Pastor 20, dispara 3 no SESI, ajuste no zero, no SESI. Pastor 20. Salvador, 3894, final da 1-0, baixa de travada. 3894, está em contato visual, tempo autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, com 89. Informa o tráfego no setor norte, um T3 da Força Aérea, no circuito de tráfego, não interfere com a sua aproximação. Livre posto, pista no 0, 3294. Olimpo 07, ingresso na perna do vento, aguardando instruções para ir à base. Vai ingressar na perna do vento, aguardando instruções 07. Salim de Abreu, reposta na rotatória. Contra a rotatória. Pastor 20, confirma velocidade. Pastor 20, velocidade. Abuso para 1, mais 0, pastor 20. Pastor 20. Boa na 645, você para 4 no pés, a gente no 0 no 5. Lima, papá, papá, tango, saia, outro 44, after cordial, white lano, white level 390. Momo Departure, G-Beat Transition. Momo Mike Oscar, Mike Oscar, G-Beat, Golf, Echo, Bravo, Ranger, Tango. Runway 10, after departure, left turn, Hawk 5104, Salvador Departo 120, decimal 8. Direita, 1211. Agilizando na última, 32, chama como é? Agilizando, por gentileza. Agilizando. Boa, passava 390. Como dia 25, 52, 10, after the last adventure. Com 5104, 1208, 1202. Portugal 32, read back to right, see, comp for pushback and setup. Salvador Azul 2591, solicita pushback para o táxi. 2591, o pote 3 está livre, chame para o táxi. Conta lá para o táxi, Azul 2591. Está de iniciar a emitida presente, desligará a aventura liberada para o espetão. Está de iniciar a emitida presente, desligará a aventura. Aumentando na frequência 1995. 1895, contra o Salvador. Eu dei 0, 10 para 2, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3. Salvador Echenerme, 143, dá uma milha de externo, resolve no zero. É, 143, continua a aproximação agora na utilização de Deus. Tire o vento, por gentileza. O vento no 40 graus, com 9 graus. Echenerme, 201, preparada, o Levirume e aguarde o coque. Olha o Levirume na pista. 207. Aí, meteu 24, ingressa corredor forte, aguardando instruções. Ingressa corredor forte, aguardando instruções, 07. 201 no pronto, copia. Pronto, senhora, copia. Chame 201 autorizado, Galeão, rota conforme plano de voo, nível 360. Saída da El, Leda, Irumi, decolada a pistão no zero após a decolagem, primeira curva direita. Transpondo 5073, controle 120, decimal 8. Autorizado. Fazer para o Galeão, primeiro, primeiro, primeiro, decola da 10, com curva direita, saída da El, Leda, Leda e Rumi. Transpondo 5073, controle de saída de Salvador, 20, decimal 8, na linha do meio, portão 4. Chama 6201 no procedimento correto, portão 4, chama pronto. Marinho, ligação. Salva para a 10, na parte. Prossiga? Ele está aqui, próximo ao S. Quatro, 4206, autorizado, Recife, via peso Luna 7, nível 330, saída Pulca, transição Cajus, decolada pistola 0, após a decolagem curva esquerda, transponder 5103, controle 120, decimal 8. Caso 4206, correto, chama pronto, portão 1. Salvador Azul 2591, 4 para o táxi, 5 para o táxi, 4 horas e 5, autonomia, aberta por segura. 1645. Quantas? Porto da pistola 0, via parte 3, parte 1, táxi da Índia, Porto para a torre, 98, decimal 95, sem negar 1-0, 1-5. Passo 3, passo 1 no Índia, passo espera 1-1-8-4-5, azul 2-5 avião. Claro que você vai manter a espera aguardando a... A gente vai manter a espera no setor com curvas à esquerda. Se fosse possível, a gente manteria a espera na rotatória. Oceania 6143, no solo agora aos 27, livra direito na tradução antes da Alfa. Chamo o solo 1219. Reportando Alfa 219. Aaron, departure with Javi Transition. Can you proceed with Aaron with Javi Transition? Espera. Meu país no rotatório. Ativo, espera meu país no rotatório, 07. Totalmente reduzido mesmo. Bora 645, semitone, frequência 1-1-8-3-9-5. 2-9-5, obrigado. Pistão 2-0, tem pouso autorizado, pistão 0, vento 3-0 graus com 8 graus. Muito pouso, o pastor 2-0. Confirme o vento? Confirme? Poderia confirmar o vento, novamente? 1-3-0 graus com 8 graus, 130 com 8. Sim, obrigado. Estou em Salvador, tá, muito boa tarde, voo 645, estabilizado no LS, com o trem embaixo da mão. Gente, voo 645, tráfego à frente, Embraer 120 da Força Aérea, com pouso já autorizado, só o número 2. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Estou aguardando, 645. Estou Salvador, azul 25 no avião, pode esperar, pronto. 25 no avião, mantenha o ponto de espera e aguarde. A E4 na AVA, a E4. Semana da Juliette, 6143. Continua 6143, Juliette, portão 03. Confirma 03 é o portão? Afirma, portão 03. 03 prossegue, 6143. 10. Patinho prossegue para sinal 007. O Olimpo 07 tem condições de prosseguir para o final da 17, aguardando para girar a base para 2? A gente consegue prosseguir para 17, mas girar a base só para 10, a gente pôs no 17. Não, é para girar a base na 10 mesmo. Prossegue para 17, aguardando. Passou 20 no solo aos 30, para 29. Tudo na hora. 645, pouso autorizado pista no 0, vento no 30 graus com 10-9. Ele pousa, 645. Quando autorizado, a ajuda fala assim parado, que é a legislação. Muito obrigada, estou ciente, mantenha a posição e aguarde. Desiste no 0-5-3-0 na ILS, que foi pistola 0, repasse estabilizado. Entra 2-2, se já não está estabilizado, é mais tarde. Salvador, boa noite, 69. Para pushback e acionamento no gate 612. Voo 69, portão 62 autorizado, chama táxi. Chama táxi. Alô, boa noite, azul 2712, informação áspera, cara, tá vendo? Contratado e remetido. Para a base do 0, autorizado final, fazendo a autorização de 307. No 645, no solo aos 32, livre à direita e antes da Alfa 1219. Direita, antes da Alfa 1219, no 645. O Salvador, boa tarde, no 645. 45 táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Eu passo pelo Lutero e Canadá, e só a contração na final. Azul 2591, na fase P3 na curtíssima linha e mandei em pista na zero. Após a linha de Azul 2591. Fala com a Lacha, agora de curva agora à esquerda, vai manter espera no setor norte. A pista encontra-se em praticável do aeroporto de Cachorro na pista. Afirmativo. Aí, curva à esquerda, manter espera no setor norte, vai dar uma autorização 07. Azul 2591, informo que a pista encontra-se em praticável, está aguardando a inspeção da entrada para liberação. Tá sim, Azul 2591. Reduz ou mantém a velocidade? Então, se for prosseguir para a pista no 7, está liberada a velocidade. Liberada a velocidade, mais Serra Golf, vai prosseguir para 17, vai chamar quanto para o cancelamento. Gente. Portanto, 3290, Salvador. Vamos com o número 78 a bordo, autonomia 3 horas e 18, altera com o fim. O pistão no 0 impraticável devido ao animal na pista. Em torno de 5 a 10 minutos para liberar, porque tem que ter a vistoria da infraela. Tá, positivo então. O TAM 3290, está de espera, vai fazer qual posição? Bom, o senhor tem a posição ITAP logo à frente, ou pode prosseguir até o Índia Serra, descendo para 3 mil pés e até para a espera em Simbra. Positivo. Nós estamos com dispostos. Seria possível fazer essa espera aqui em Itata, porém, no nível mais baixo? Estimativo, está liberado. Qual o nível que você quer fazer espera? 5 mil estaria bom, eu acho. A gente está com um probleminha técnico aqui no indicador de atitudes e o ideal é que você fique em condição visual. Ok, então desce para 5 mil pés e espera em Itata, 3290. Ok, curva pela direita? Esquerda. Esquerda, está 3290. Qual é o nome, Jair? Fim de decolagem, Azul 2590. Azul 2590, portão 4. Altinar 6201, aguarde. Aguarde. Estabilizando ELS, Campavista, Mike Serra Golf, vai prosseguir quando descer na cancela e vai pela direita, toma 7. Cliente, Mike Serra Golf, chame torna, eu pensei o nome 8, decimal 95. O controle, eu tô 3290. Ficou 110, controle 120, decimal 8. Alteração 3170, via Golf 677, decimal 90, pelo segundo terceiro da ponte, eu tô 1110. Chama o controle 208, azul 2712. Azul 2712, contagionado correto, chama o controle 3. Golf, informe que a pistão 0 já encontra o que mostrou total operação, reporte para o cancelamento. 2591 da Azul, decolou os 37, controle no 20, decimal 8. Controle no 208, muito obrigado. 340, saída da El, Leda Motes, a decola da pistão 10, faz a decolagem, primeira curva à direita. Transponder 51, 13, controle 120, decimal 8. Viu 2591, contato radar de colagem, sua via foi decorar para nível 160. Via coral para 160, azul 2591. Torre Matemática Argo para cancelamento. Confirme? A 3897, que o atendimento está correto, chama pronto no portal 5. Chamada pronto, já fez. Ativo, está mantendo a espera com curva da direita para o setor norte, monitorar o 7. Maxiago, o plano modificado agora, 38, prossegue sinal da 7. 7, Maxiago, está na base, visual com o Olimpo 07. 01, aguarde para o puxo, tem uma aeronave para iniciar o táxi. Informo que no momento a pista no zero está impraticada. Está em contato visual, tem pouso autorizado, pista 17, vento 140 graus, 99. Livre de pouso, 07, 17, o Max na Golfa. No momento ainda não temos previsão, a infraero está fazendo uma revisão na pista devido ao cachorro. Aqui. Ativo, está mantendo órbitas para a direita, setor norte, 07. Airport channel 022, send number 11 and we have full radio approach, push and start. Airport channel 022, stand by to push back and start. Stand by, airport channel 022. Equipado para o final, tem embaixado travado, mais um Golfo. Pouso autorizado, pistão no 7, vento 140 graus com 99. Já vou começar agora as 4 horas, autorizado da Express, reporte liberando na 7. Quero liberar a pista em mais 10 minutos. Mais 10, só 3, 2, 0, 0. do 42 da manhã, informo que é número 2 do setor. No 869, está autorizado o táxi via Pationa, que está indo até o ponto de da pista 10, QNH 10 no meio, quando lá torre no 8, decimal 95, informo que a pista 10 está impraticável no momento. Pela torre no 895, como é que é, cara? Está interditada? A pista no zero está impraticável no momento devido a um cachorro na pista. Zero curva pela esquerda, o inbound 080 e Índia Serra. Go 022, maintain position. Hold position and put down 022. Boa noite, 69. Mantenha o ponto de espera. Aguarde, se encontra assim perto de casa. Tá, ciente. Não acharam o cachorro. Brazil, to two, please, thanks to the holding point, runway 10 via main influence, to India, at the holding point tower, 118, small 95, QNH 1016. Taxi via apron 1 in India, and holding point runway 10, contact tower 118, small 950, and push down 022, head there. Azul 4206, negativo. A pista ainda está impraticável. O Gol já havia puxado, ele só estava guardando o táxi. E o Portugal não havia sido autorizado, mas acabou puxando. Então também foi autorizado o táxi. Aguarde. 1869, autorizado a alinhar e decolar pista 10, já 1.40 graus, 9 nós. Livre alinhamento e decolagem da cabeceira 10, com 1869. Maintain hold point, Portugal 022. Maintain hold point and wait. O 1869 da Gol decolou agora o 52, controle 120 do Smaller. 208, 1869. Salvador, boa noite, 1869. Boa noite, 69, contato radar da colagem, sua via saída arma para o nível 360. Sua via saída para o 360, 69. Assim que possível eu trago o senhor, ok? São 3290, estamos em torno da frequência 1-9, decimal 95. 1-9, 3290. Oi, Salvador. Boa noite, São 3290. Baixado de travado. 390, pouso autorizado, pressão 90, já Antônio 30 graus, 89. Pouso autorizado, pressão 0, pode passar 90? 1-30 graus, 089. 3290. Azul 2590, controle? 2591, 54 milhas, sudeste de Salvador. Registrado, encerrado, frequência de controle em Léus, 120, decimal 1. Saque de direita ainda até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera torre no 8, decimal 95. Quem negar no 0, no meio. Livre saque de ainda, mando lá em 102, 4, 5, 0, no meio. de Elefa. Obrigado, Elefa. Afirmo, pois a Bianca está livre no 01, chama táxi. Bom, esse é só Luna 21 do sinal 1. 3290, táxi autorizado, via taxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, tá 3290. 08505, controle. 2130 degrees, 08 knots. Jedael Leda Motiva, decola da pista no zero, pode decolar de primeira curva direita. Transponder 5120, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 300, de amplitude 10, salva a frente. Decola 10, curva direita, Jedael Leda Motiva. Curva da pista no zero, controle 120, 8. Estacionamento 259, cotejamento correto, chama pronto para o SPEC estacionamento. Essa é a 2505, reposta para 10 para sul. Chanel 201, a linha mantém pista na zero. A linha mantém pista na zero. Agora a linha. 3 dias para 4 mil pés, existe no zero no meio. Pastor 20, acionamento a critério para o táxi, torre 198, decimal 95, KNH 10, nomeia. O acionamento a critério para o táxi, torre 2, para o táxi, 2, 201, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento, 120 graus, 8 nós. Nível de decolagem, pistão no 0, acionamento a critério. Azul 2, no 4-3, está autorizado, chama a taxa. Bravo 8505, chama em torno na frequência 198.95. Limpo 07, autorizado toque arremetida, pistão no zero, vento no 30 graus, fase na área. Já está competindo no 0, 07. E a Índia, é o ponto que era no 0, continua com o 118 do 9. Obrigado, boa noite. Sete. Mantém Momo e Pátio para Portugal 0 do Tula. Mantém Momo lá, ser Momo de Abita, Portugal 0 do Tula. Azul 4206, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, azul Realizar um pouso longo na intermediação da taxa-retal? Afirmativo, vai fazer um trabalho de hotel. Olimpo 07, procura remeter ao 03, suba para o ano 1500, pés, curva esquerda, ingresso perna do vento, pista no zero, aposta através do norte da torre. Esquerda, perna do vento, no 1500, suba para através do norte 07. Trão azul 2712 para táxi com 71 a bordo, 3 horas e 30, altar na Salvador. Autorizado táxi até a ponte espera da pista 0 via parte 3, parte 1 e táxi em Índia, ponte espera torre 98 decimal 95, QNH 10 no meio. Parte 3, 1 e Índia até o ponto espera, lá chama a torre 1895, bora. Azul 4206 ali mantém, pista no 0. Mantém a perna do vento da pista no zero, aguardando instruções para girar a base. Tá, mantendo a perna do vento, aguardando instruções para girar a base, 07. 08505, solo 05, liberando o hotel ao corte frequência livre. Fox Alpha Zero, Dr. Control. Go ahead, Fox Alpha Zero, Dr. Control. Okay, as per Momo, radio code GPT, as per Momo position. Proceeding now to GPT after Momo, and Apple 44 to Motorola. Sorry, did you code Código after Momo position? Confirm Momo and Momo? Momo, código, after the beat, but clear the beat position, I will coordinate your flight to direct the beat with the receive center. After all the código, the clearance was Momo, direct the beat, and now we proceed to código and then the beat. Roger. 1-2, ponto 0, uma pessoa. Azul 2712, mantém o ponto de espera. Até. É o banano, ponto. Deixa. Parece a vista, pode ficar ouvindo. Mussolera 6201, poderia voar da Gelsa? 6201, aguarde. Guarda.